tiver febre, se forem sintomas frustos, de vómitos, de alguma diarreia, o ideal é fazer uma hidratação em casa, portanto, paragem alimentar do leite e derivados e dos alimentos mais fortes, fazer uma alimentação à base de líquidos açucarados, estourados, um chá, andar à volta disto hoje e amanhã. Em princípio, se é uma doença de autolimitada, ao fim de 3 dias as pessoas estão livres dos sintomas e depois podem gradualmente fazer a sua vida normal. Se por acaso, se, claro, apesar destes cuidados, as pessoas sentem que não estão bem, claro, estamos prontos a acolhê-los durante a tarde, hoje no Centro de Saúde e no fim de semana na FAP, certeza. Está bem. Em princípio, se forem coisas clinicamente ligeiras, com o vómito que tiveram esta noite, mas agora até já estão melhores, não há necessidade de ocorrerem, até porque, pronto, os nossos espaços, por muito arejados que sejam, são sempre espaços em que se podem apanhar outras doenças. E nós só devemos decorrer quando as coisas já são com uma gravidade sentida e maior. Podem telefonar para nós, para a saúde 24, tudo, não nos dê que nós explicamos mais ou menos aquilo que se deve fazer numa situação desta.